Calma, bebê, chegou a polícia, preste atenção. Faz de conta que a sirene é a zoada do seu paredão. Joga o rabão. Oi, balança a bunda ao som da sirene. Sirene que essa bunda tem. Balança a bunda ao som da sirene. É o primo, som da sirene, sua bunda treme. Quem já foi preso aí, bota a mão pra cima. Quem já foi preso, bota a mão pra cima e preso também. Quem já foi preso na cama, bota a mão pra cima. Calma, bebê, chegou a polícia, preste atenção. Faz de conta que a sirene é a zoada do seu paredão. Joga o rabão. Ei, balança a bunda ao som da sirene. A som da sirene, sua bunda treme. Balança a bunda ao som da sirene. Alô, Wesley! A som da sirene, sua bunda treme. Balança, balança, balança, balança, balança. Sou da sirene, sua bunda treme.